Papai? Prossiga. Pode informar qual é o número de aproximação? O Juliette da Papai está com que número? Gente, 138, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pati Taxi Índia. No ponto de espera chame a torre 198 decimal 95, QNH 1098. Zero 97, acione identificação, chega da gonça autorizada, desça até 4.000 pés, QNH 1018. Azul 4462, descend until flight level 110. Roger. We clear down to level 110 for 462. Azul 4462, traffic now 10 o'clock, 80 miles, Airbus 320, passing now flight level 100. Roger, don't have the traffic inside at 4462. Controle Papa Romeo, Juliette, é Papa atingindo 080, está autorizada a descer? Desça até o nível de voo 070, Juliette, é Papa. Mente restrito 070, Juliette, é Papa. Juliette, é Papa, confirme a velocidade indicada? 240, tá. Estaciona 6304, informa o tráfego agora, posição de 3 para 12 horas, 4 milhas, é um Eco 90, passando agora o nível, atingindo o nível de voo 190, estaciona 6314. Certo, está comprado como de câncer, está visual comprado como 6314. Roger, maintain flight level 110, stand by to continue your descent. Roger, maintaining 110, standing by for a further descent as your 4462. Pushback acionamento azul 4131 na posição 1. Azul 4131, aguarde por push. Está aguardando, 4131. Muito obrigado, Chanel 1942, chame centro Recife, frequente 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 12545, é secundária 12685, Chanel 1942, boa. Azul 4462, do you have conditions to fly direct to the position and intercept and complete final approach? ILS-6A, runway 10. Do not maintain high speed on approach Azul 4462. Roger, descend to flight level 080, QNH 10-18, fly to Duna position. Roger, heading Duna, QNH 10-18, high speed approach, is 4462. Papa Romeo Juliette, Índia Papa. Confirme, tem condições de redução até 1909? Afirmativo. Gente, reduzindo 1909, número 3 na aproximação agora. Gente, como número 3, reduzindo para 190, é para manter o 070, tá? Desça até o nível de voo 060. Reduzindo ou descendo para o 060, restrito, Juliette, Papá. Papá Romeu, Juliette, Índia, Papá, veteração para sequenciamento, direita para o 1180, o seu limite é o QDMIC 060, correção. 060, afirmativo, de Simbra, Juliette, Índia, Papá. Curvando 180, o limite é o QDMIC 060, de Simbra. Azul 4462, request further lower. 4462, descend to 3000 feet, QNH 1018. Down 3000, QNH 1018, Azul 4462, will for establish the final. Sené 6304, desça para 4000 pés, QNH 1018, e retração para sequenciamento, número 2 na aproximação. Curva esquerda para o 020, seu limite é o QDMIC 1000 de Simbra. Teste para 4.018, proa 020, limite a 100 de cima para 6314. Na 3154, sendo identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 070, altímetro no 018. Baltimore 62, descend to 2000 feet, runway 1018, clear, final approach, LSXH, runway 10, call establish. Roger, down 62,000, Canadian 018, for establishment on final, 04462. Mike, confirme intenções. Ok, peguei uma brecha aí. Tá no retorno, bateu 107. Thank you, foi para o farol de Sapuã. Mantenha, confirme a posição agora, passou para o Sapuã. A central está passando aqui. Gente, mantenha a perua do farol de Sapuã e chame a torre, Salvador, 98.95. Passou. O Sené 6314, desça para 3.000 pés, QNH10018. 3.018, 3.014. Juliette já papá, desse mantém o nível de voo 050. 050, tem condição de voar na prodidura, ou Juliette já papá? Aguarde. Sené 6314, voo Iduna, reduza para 1.90 nós e desça para 2.000 pés. Aguardando a autorização para ILS, 6314. Iduna, 190, 2.000, 6314. Juliette já papá, informa o tráfego, posição 10 horas, rumo norte a 6 milhas, é o Airbus 320, mantendo, passando agora o nível de voo 4.000, passando 4.000 pés, em descida até 2.000 pés. Juliette já papá. Ah, sim, acho que o tráfego está com meu notificado. Ah, precisando do Duna da presente, se possível. Juliette já papá, voo e Duna desce até 3.000 pés, QNH 1097. Duna 3.000 pés, 1097 ajustado. Duna 097, reduz a velocidade para 2309. 239. ATP Salvador, como está de rumo da noite? Confirma a aeronave. Papatango Zulu Hotel Lima. Papatango Zulu Hotel Lima, prossiga. Zulu Hotel Lima, também falando de Capoeira em direção a Salvador. Capoeira de voo 075. Já estou mais 5 minutos para direto para Central de Salvador. Zulu Hotel Lima, confirme radial de distância de Salvador. Radial 010, distância 52 milhas. Nesse exato momento está muito através de 52. Só para o saque 114 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. 090. Magnética 010. Gente, Zulu Hotel Lima, acione código 01143. E aguarde contato radar. 0143, aguarde contato radar, localize. Azul 446 to establish, localize, ILS. Baltimore 62, complete final approach, tower 118.95. 118.95, by Azul 4462. Boa tarde, é o voo no 620. Voo no 620, aguarde. Sené 6304, autorizado a final do procedimento LS, que se repita no zero, chama estabilizado, reduza para 1809. 700, alívio, chamando estabilizado, 314. Dona 620, acione identificação, chegada à área autorizada, nessa via para o nível de voo 080, QNH 1098. 018, hotel 080, pode voar e apenas. Negativo, o número 6 na aproximação, o voo no 620. Sim. Voo no 796. Voo no 796, contato radar, passa o nível de voo 095 agora, via saída da EL. Tudo e mantém o nível de voo 360. EL 360, 796. Voo no 097, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, seu limite é o QD Mike no 00 de Simbra. 230 é o 6 de Simbra. For information traffic, a helicopter for your right landing in Apron 5 doesn't interfere in your approach. Clear to land runway 10, wind 190 degrees, 9 knots. Clear to land runway 10, Azul 4462, he's aware of the traffic, thank you. Oi, boa tarde, Azul 4131, ponte espera. Azul 4131, mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera, 4131. Pare. vai reportar estabilizado, sinal ILS X-Ray da 10, Juliette Japapá. Estabilizou, 6314. 6314, completa final do procedimento, chame Torres, Salvador, 98, decimal 95. 295, bem. Bom, 1796, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Chamado Centro Recife, 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, gol 1796. Sim, aqui Romeu Delta, agora se autorizado, segue via litoral até o eixo da 17 para pouso de Pirata, tchau. Gente, o Eco Romeu Delta reporta através norte da torre. Reporta lá no seu através norte, ó. 009, tem serviço radar encerrado, está agora 12 milhas afastado da posição coral. Seu amigo, o controle Araca, correção, Ilhéus em 120, decimal 1. Fica atento a FIPA na curta final da aproximação, pistola 0. Prossiga. Fica atento a FIPA na curta final da aproximação, pistola 0. FIPA, obrigado. Estamos com o Cearão rasado. Boa, 180, aguarde o último vetor para interceptar. 180 de pro, teste para 4.199. Run this one. Right, again on the Fox Trot and call ground 1211. About 2 miles at the short final, right side at the approach path, the kite. About 3 kites and a flock of birds here. Roger, thank you, kites. 2 miles out of threshold 10 and flock of birds. 0-7-3, não, também aqui o Romeu Delta, mantém o setor norte do campo. Sem interferência com o eixo final da pistola 0, aguardando autorização para prosseguir para pouso para pistola 7. Tem setor no aguardo, visual, contrato na nossa. Oxané 6314, autorizado pouso pistola 0, vento 190 graus, 10 nós. Para informação, tem um helicóptero mantendo o setor norte do campo, à sua esquerda, não interfere. Contrato com a esquerda, está livre pouso na 10-6314. Desce até 3 mil pés, reduza para 180 nós. Aguarde o último vetor para interceptar. 3.180 nós, aguardando o último vetor. Direto da Papá, confirme intenções de pouso no 7 ou no 0? Na 10 já estabilizado, Juliette, já Papá. Gente, completa o final do procedimento, mantenha se possível a presente velocidade até a próxima marcador externo, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Entre 1895, mantendo a velocidade, Juliette, já Papá. Papá, Papá, X-Ray, Papá Mike, na escuta do controle. Na escuta, X-Ray, Papá Mike. Gente, mantenha 1.000 pés até o farol da barra, reporte do farol da barra. Porta lá no farol da barra, Arthur e Papa Mike. Papatango, Eco Delta Fox, está pronto, confia. Juliette, Japapá, estações de pouso 1-0 ou 1-7? 1-0, gente, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Juliette, Japapá, altímetro 1-0 ou 1-7. Fique atento a pipas na curta final da pista 1-0 e bando de pássaros. Gente, ajustado no 0 ou 1-7, aguardando a autorização, Juliette, Japapá. Agora... 7 milhas. Oxalé 6314, solo 17, libera a direita via Fox, chama solo, frequência 121, decimal 1. 1-1, obrigado. 3-1. Foi, Eco-Romeu Delta, pouso parado, capiteiro 17. Pouso parado, tá no 17. Alpate após o pouso, hein, Eco-Romeu Delta? Segue a baixa altura pro 4-5 da BDS. 7. Foi, Jorge, 4-1-3-1, pode decolar do abraço parado. Gente, aeronave já 4 milhas, final da pistola 0, mantém a posição aguardando, azul 4131. Tá, estamos mantendo a posição, muito obrigado. Autoriza aqui o meu Delta, e faz 5, já. Mantém a posição aguardando para prosseguir, hein, com o meu Delta. Gente, reporte para continuar a descida. Do lado da minha descida para seguir, para prosseguir, para passar pelo corredor, para a seguinte, desça para o 9500 pés, altitude em Salvador no 097, reporte, tem frequência livre da presente e reporte ingressão do FTR. Na 097, confirme estabilizado. No localizador, já, guardando o Glide. Gente, completa a final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 18.95. Mantenha a posição na papá. Chame estabilizado. 6100, pronto para cópia. Cristina 6100, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via UPS 10 por base, nível 360. Decola da pista no zero, faz a decolagem curva à direita na saída da Eulia da Motiva. Aciona 5564, controle 120.8. Altitude 1008, Mamari, acionei a identificação. Pode voar, tá? Mantenha a chegada, 2263. Perfeito. Pego a localização 1018. Papá, meu Juliette, Índia Papá, solo 20, libera a direita via Eco, chama solo, frequência 121.1. 121.1, vai livrar na Eco, Juliette, Índia Papá. Portugal 02 Alpha, Scott Identification, clear bomb arrival, descend to 4,000 feet via bomb arrival, altimeter 1017. Juliette, India Papá, táxi autorizado via taxiway Alpha, reporte antes do taxi Juliette. Bomb arrival, também tem restrictions of the cities, and we two, you are number 4 to approach. X-Ray, Papa Mike, tudo mantenha 1.500 pés, aguarde para prosseguir na subida. Tudo mantenha 1.500 pés. Papa Mike, quando possível, estimado para pouso e descer. Não copiei o Papa Mike. Quando possível, estimado para pouso em descer. Quando possível, informar o estimado. Autorizado, Sanito LS, para o 620. No 620, desce até 3 mil pés, QNH 1008. 3 mil pés, 1008, está autorizado? Salvador, boa tarde, está 3235, informação ótima. Acordo repetitivo 220. Sim, então prepare a seguir Dael Coral e aguarde a cópia. Dael Coral, obrigado. Esse até o nível de voo 060, QNH 1008. 060, confio de 7-2. 1008. Obrigado. Então 3154, confirme estabilizado. Estabilizado. Gente, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 295. Controle, Papa Mike atinge 1.510. X-Ray Papa Mike, submantenha o nível de voo no 05, X-Ray Papa Mike. 1.05, X-Ray Papa Mike. Voo na 620, desce para 2.000 pés, altímetro na 098, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chame estabilizado. Não. 1097, solo 22, libera a direita via Fox, chama solo, frequência 121.1. Do taxiway Juliette, reporte na taxiway Lima. Não, senhor, estávamos em processo de aceleração de aeronave. Solo aos 22, direita Fox, 1211. Ciente, pegado. Pois, está 3154. 3154, continue a aproximação, aguardado 2 ação de pouso. Altimetro no 0 ou 9. Fox, decolar 223, chama o controle, Salvador, frequência 120, decimal 8. 3154, fique atento, bando de pássaros e pipa na curta final da pistola no zero. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistola no zero, vento 190 graus, 9 nós. Pouso no zero, ficar atento, 3154. Cardiaco Delta Fox. Eco Delta Fox, confirme 2500 sair direto Morro de São Paulo. Gente, vou ir direto, aguardo para ascensão. Controle o 1620, está estabilizado. 1620, completa final do procedimento, Chevy Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Sessão 95, uma boa. Boa tarde, é o 1620. Voo no 620, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 021. Fique atento a bando de pássaros e pipa na final de 2 milhas, tá? Aproximação da pista no 0. Gente, poderia só confirmar o ajuste? 1-0, 1-8. 1-0, 1-8. Sessão, 34 de dezembro, é combinado para o checklist. Transition level 5, certo? Direita Fox, solo 1219, entre 3154. 211, solo. 211, obrigado. Solo Salvador, entre 3154. 3154, táxi autorizado via taxi Alfa Juliet, portão 05. Alfa Juliette 05, 3154. Voo no 097, está autorizado Juliette, portão 09. Juliette 09, 1097. Papa Mike. Eu sigo aqui, Papa Mike. Papa Mike, aqui é o Paulo, que é o meu nome, que é o Paulo, que é o meu nome. 3-0 no 5, gente. Olha, bom, entre 5-0, é nível 1-0. Good. Marito, batendo o Mickey. Pula até o Lima Ciente, após Paripe, voo rotatória e reporte visual com campo. Após Paripe, rotatória, reportará visual com campo. A 3835, confirme velocidade indicada. 225. Alô, boa tarde, ligou 1620, livrou. É, Uno 620, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01. Autorizado a decolar de 10, azul 4131. Funcionário 6321, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero. Could you say the position to fly to? Una position, direct to the position and complete the final approach ILS 68. Hey, firm, we can fly direct to Duna and complete ILS 7110. Roger, fly to Duna position and descend until 3,000 feet, turn 8-1-0-1-8. Copy that down, 3,000 feet, turn 8-1-0-1-8, from position to Duna, FL 021-Alpha. Passeira do 2263, retração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é o Kid Maikna, 1-1-0 de timbre. E sobrevoa do lado para a passarela 2263, pode repetir? Passarela 2263, deterração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é o QD Mike 1-0 de Simbra, 2263. Esquerda para o 020, seu limite é QD Mike 1-0-110 de Simbra. Confirme a aeronave que modula para o controle. Controle, boa tarde, azul 4131, decolar, tá passando 1100 pés. Azul 4131, contato radar, mantém o nível de voo 300 via saída da EL. 300, saída da EL, azul 4131. Hotel Lima bloqueou o Paris. Hotel Lima ciente, voo rotatória, reporte visual com campo. Hotel Lima Guará, rotatória, repassará visual com campo. Passarela 2263, desça até 3.000, correção, 4.000 pés, altímetro no 0 no 7. Desce 4.000 pés, ajuste no 0 no 7, passarela 2263. Então, 3835, desce, mantenha o nível de voo 050, QNH 1-0 no 8, reduza para 2009. 200 nós, para 50, até 3835. Passando o Eco Delta Fox, livrou a CTR, sem frequência livre da presença. Portugal, 021-Alpha, descend to 2,000 feet, Canadian 018, clear final approach, ILS 60, runway 10, call established. Copy, clear to descend 2,000 feet and also LS approach X-ray runway 10, call established, FCL 01 Alpha. Prossiga. E para o controle, Eco Delta Fox. Lua Tau Lima, confirme mantendo na 1500 pés. Afirma, mantendo 1500 pés. Gente, mantenha a proa da rotatória e chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95. Controle, boa tarde, Oceanera 6321. Oceanera 6321, contato radar, e mantenha o nível de voo 360 via saída Árvore Elétrica. 360, Árvore Elétrica, pode voar, né, pode? 6321, mantenha a saída. Vai manter o perfil. 5.000, tá 3.235. Tá 3.235, ciente, mantenha, vai seguir como número 3 na aproximação. Controle, o azul 4.131 para confirmar, subir direto ao 3.00. 4.131, suba sem restrições para o nível de voo 3.00. Sem restrições 3.00, azul 4.131, obrigado. Passarela 2.263, para interceptar o curso do localizador, curva direita para o A1.20, reporte estabilizado. Direita para 120, repórter estabilizado, passarela 2263, pode descer? 2263, após a passagem da Ilha de Taparica, será autorizado continuar a descida. 3835, vetoração para sequenciamento. Corrida direita para o A230, o seu limite é o QD Mike no 00 de Simbra. A230, 3281. A3192, acione identificação, chegada à área autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 050, QNH 1098. TAM 3835 seguirá tráfego na aproximação, agora na sua posição de 12 horas, 9 milhas e meia, um Airbus, correção, Alfa Tango 72, montando 4 mil pés. Então vamos reduzir, TAM 3835. A série do 2263 desce para 2000, QNH 1098, reporta estabilizado na final do procedimento, altímetro 1098. 2000, ajuste 1018, a série do 2263. 2263 informa que seguirá tráfego no Airbus 332, agora passou Duna 8 milhas com 1.50 nós de ground speed. Sim. Portugal 021 Alpha, establish localizer. É Portugal 021 Alpha, complete final approach, tower 118, decimal 905. Complete approach, 18905, é Portugal 021 Alpha, obrigado, está dado. A linha motorizada pouso, pistão no 7, vento no 70 graus, 9 nós. Aqui tudo de informação, veio o Camucado. Um monte de urubu aqui na final do ano 7, ok? 7, uso o botão. Foi Alefa. Pode Alefa, chama 321. Portugal 021, aqui manage 1018, traffic at your left. Romeo Victor 10, approach to runway 17. Does any take you with your approach? Clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 8 knots. Clear to land, runway 10, air vertical 1-0-0-2-1-0. 3835, corre esquerda para 20, correção. Pro 180, aguarde o último vetor para interceptar. 180, para 3835. Vai manter 5 mil ainda? 3835, desça para 3 mil pés. 3 mil, tá, 3835. Azul 4131, chame Centro Recife, frequência no 251, alterno no 33, decimal 25. 25, decimal 1, alterno 33, decimal 25, azul 4131. Né, 6100, a posição 08, pushback acionamento. Hotline 6100, tá livre no portão 08, chama táxi. 6100. Interceptou o curso, tem um campo à vista, passarei 2263. Passaria do 2263, completa final do procedimento, chame do Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, é mais. Você vê a papá estacionar a frequência ali. Cinco, para interceptar o curso do localizador, corrida esquerda para 130, desce para 2000, autorizada final do procedimento, chame estabilizado, QNH 1008. Esquerda 3000, 2000, padrão estabilizado, 3085. Portugal 021 Alpha, ground at 38, we need to run a YSXA Fox Start, call ground control, watch one less moment. Portugal 021 Alpha. Right, Fox Start 1211. Right, taxi Golf. Right, Golf. Ground X of Visual Analysis of that. Alpha Juliet to the stand at 021 Alpha. Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 260, 288, boa tarde. Então, 3835, consumo estabilizado. Zero batido, estabilizado, 3835. 3835, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 895, bom dia. Taxi, taxi Índia, no ponto de espera, chame a Torre, 98, decimal 95, QNH 107. 17, QNH 107. Valeu, 2263, solo 40, velho, pista próxima direita via Fox, chama solo, frequência 121, decimal 1. Direita, Fox, 121, 2263. Solo Salvador, Xenar 6327, puxe leque acionamento no gate número 3. 0, chama estabilizado. Uno 966, guarde o número 2 no setor. Guarde. Fala Salvador, boa tarde, passaria 2263. Passaria 2263, táxi via Alfa Kilo, atento ao sinalizador no PAT 3. Alfa Kilo, PAT 3, 2263. Oxanem 1100, se aproximando do ponto de espera, pronto. Oxanem 1100, mantém o ponto de espera. Pousing IDC é o 2015. Momento. Sinal para o 2015. IDC, rei Papa Mike, tem serviço radar encerrado, 48 milhas noroeste de Salvador. Se mantém o nível de voo no 05, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 96, decimal 85. 125, decimal 4, 5, decimal 1, 2, decimal 8, decimal 8. Alpha, go ahead. Juliet 1 Alpha, Juliet, gate 1-1. Juliet, gate 1-1, Alpha 1-1. Solo 43, libera a direita via Fox, chama solo, frequência no 21, decimal 1. Fox, 21. Tiver questionamento, portão 3, chama táxi. Chama táxi, 6327, 0, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 190 graus, 8 nós. Vento autorizado a decolagem 0, Xenem 100. Autoriza 35, táxi de Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, obrigado. Romeu, Mike Serra Golf, tá pronto, cópia? Mike Serra Golf, autorizado Serra November, Quebec, uniforme, rota conforme plano de voo, nível 080. Decola da pista 17, após a decolagem curva à direita, na saída Arbor, após segue direto conforme nota do plano. Aciona 5011, controle 120, decima 8. Golf, cotejamento correto, ponto em PLB. Ciente, acionamento de táxi, torre 198, decimal 95, QNH 1098. Ciente, 260, após 2000, vou ler, tá? Tá, 3092, passou o Duna completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa. Vinde até o ponto de espera da pistola 0, no ponto de espera chame a Torre 98, decimal 95, quem era 10, 08. Confirme que chamou? Vitor Índia, Juliette, prossiga. Torre Salvador, Guatatã 3192, passando Índia Serra, abaixo da lá. 3192, tráfego avistado, autorizado pouso, pistuna 0, vento 180 graus, 9 nós. Quebre pouso, Instagram 3192. Cashback, acionamento, portão 4, chama táxi. Autorização, táxi, manda ver. 6100, controle. 609. É o 6100, quando possível coordenar a prova de Motiva. Aguarde. Obrigado. É 6100, foi Motiva. Motiva, obrigado, 6100. 327 após o pouso da aeronave nacional, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Vitor Índia Juliette, pronto, cópia? Vitor Índia Juliette, autorizado Serra 9 Charlie Lima, decolada pista 17 após a decolagem curva direita no corredor Axé, 1 no meu pés, Achana 0160, controle 120, decimal 8. Afirma, só cópia. Só confirmando que é o B06. Pode, na direita via Fox, solo, 211. Fox 211, tá, 3192. Ó, solo voo 966, tem 156 a bordo, 4 horas e 5, alterna Recife, para o táxi. Voo 966, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, QNH 10 no 8. 1018, até o ponto de espera, chama 18, voo 9. Solo Salvador, está 3192, livrou na Alfa. Eu 3192, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, está 3192. Bono 966, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar, mantém, Bono 966. Oxanema 327, decolado 51, chama o controle de Salvador, frequência 121, 120, decimal 8. Bono 6327, contato radar, sub, mantenho o nível de voo 240, vou e direto da EL. 240, bando da EL, Xenar 6327. Bando 966, autorizada a decolagem de pistão no zero, vento 190 graus, 9 nós. Decolagem autorizada, bando 966. Índia Juliette, táxi autorizado, reposta a táxi Oeste, altímetro no 018. Altímetro no 018, bando da Oeste, Apatão Vitor, Índia Juliette, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista, altímetro no 018. Decolado 5-4, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 08, boa tarde. Controle Salvador, voo no 966, passa 1200. Voo no 966, contato radar, se mantenha o nível de voo 370, via saída Pucã. Pucã, 370, voo no 966. Índia Juliette autorizado, LA e decolar, pistão no 7, vento, 19, 0 graus, 9 nós. Primeira classe. Tá, ficou no 097, sua informação ótima. Tango Vitor, Índia Juliette, decolado 57, chama o controle, Salvador, frequência 120.8. 20.8, gratidão. Controle Salvador, Xenero 6327, solicito o nível 200 como sinal. 6327, submantém o nível de voo 200 e aguarde a autorização do centro de registro. 200, aguardando a confirmação do 736-6327. Controle, Cordial, boa tarde, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, no meu país, Corredora Sé, repórter, Farol da Barra. Facilidade de acender ao 025. Vitor, Índia, Juliette, confirme ir a prosseguir a 2500 pés direto Cairo? Se possível. Autorizado, quando possível, chamado para pouso. Estimando pouso aos 19, 16. Primeira nave. Meu número 2, copy. Caio, dei da mostra, aguardando para a copa 3, não sei se. Tango Yankee Delta Fox. Confirme para o controle, clareza 3. Voo 097 autorizado com fins, falta conforme plano de voo nível 360. Decola da pista 1-0, faz a decolagem curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme a rota do plano. Aciona 5043, controle 120.8. Autorizado 360, decola da 1-0 com curva direita saída Arbor. 5043 é o transponder, controle 120.8, gol 1097. 1097, cotejamento correto, chama pronto no portão 09. Camará. Desça a via chegada para o nível de voo 050, QNH1-098. 3155, autorizado Guarulhos, via Pesulo 1-0, Taubaté, nível 320. Decolada a pista 1-0, após decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Aciona 5576, controle 120.8. 1966, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2555-2005, 1965, cotejamento correto, chama pronto no portão 05. Pela 6327, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna na 33.25. 251-3325, obrigado. Boa a critério de metaco, como é que você é agudo? Salvador Azul 4166. 4166, aciona a identificação chegada Mária autorizada, desça até o nível de voo 160, altímetro 1098. Desça até 1160 e altímetro 1098, senta a onda. Azul 4166, informo tráfego posição 12:14, é um Alfa 29, mantendo o nível de voo na 50. 541-9. Força aérea 5957, controle.